curti bastante esse som, foge um pouco da nossa pegada rock and roll aqui, mas é artista independente e apoia demais o que a gente faz por aqui, né? Vamos então para os lançamentos da semana. Warrant lançou um novo álbum aí, eu trouxe Demons, Soulfly com Chama, Laura Desk da Espanha com Me Falta Tempo, Doro Pest também trouxe som novo, e a banda NDK de Jundiaí, se não me engano, e o Capim na Palheta, grandes amigos de Capim na Palheta lá no, em Manaus, grande Patrick, essa música está sendo tocada aqui pela primeira vez no Panela do Rock, deram pra gente esse privilégio, então fechando esse blocão aqui, Capim na Palheta lá de Manaus, vamos nessa. Voices that's choking me up, and I'm here on my own, praying silent to God. And I'm here. Buscando la maldita era. llegando tarde. Me dan las 12 y me vuelvo a liar a menos bajo cero. Me vas a echar de menos de tanto esperar. Pagarás conmigo. Sigo dando vueltas, no sé qué hice mal, dónde estará el camino. Porque ahora me encuentro perdido, joder. No puedo estar contigo. Tengo todo a medias, maldita ansiedad, el día que reviente. Romperé con todo y de vuelta a la mar. Porque me falta el tiempo. Porque me sobran ganas y me quita el aliento esta vida insana. Y es que soy lo que nunca quisieron que fuera, una causa perdida entre mis cadenas. Y es que ayer me perdí buscando la maldita vereda. De la puerta de atrás, intentando llegar a ese destino donde nos perdimos, haciendo ruido, sin pasta con vicio. Pero me falta, porque me falta, pero me falta, porque me falta el aliento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, la luz de mis ojos, mi ave de la manga. Porque me falta el aliento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, el canto, la salsa, la luz de mis ojos, mi ave de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, el canto, la salsa, la luz de mis ojos, mi ave de la manga, tus ojitos rojos. Me falta. vai ser alguém. Letrado na malandragem, plugado em alta vontade, ele sempre quer tirar vantagem de alguém. Não, não, não, meu bem, eu sei o porquê de você estar sofrendo também. Ninguém lhe ensinou o caminho certo, é. Meu bem, eu sei o porquê de você estar sofrendo também. Ninguém lhe ensinou o caminho certo, é. Surrado e humilhado, mas mesmo assim ele quer se dar bem. Não, não, não, não, não. Não há nada, não há nada que o faça parar. Não, não, não. Meu bem, eu sei o porquê de você estar sofrendo também. Ninguém lhe ensinou o caminho certo, é. Meu bem, eu sei o porquê de você estar sofrendo. Lançamentos da semana aí, vou iniciar agora um novo capítulo aqui no Panela do Rock, que nós vamos tocar guitarristas pouco conhecidos, né, mas que tocam pra caramba, que ficam aí meio no limbo, mais o pessoal especializado que conhece. Então, para começar essa sessão, trouxe aqui quatro: Michael Lee Firkins, Tony McAlpine, Steve Moss, né, que foi guitarrista do de Purple, né, e Eric Johnson, é uma parceria com a música Texas. Esse é o lançamento também da semana. Alan Holdsworth, que foi guitarrista do Soft Cell. Beleza? Esses quatro aqui para começar nossa série sobre guitarristas. Vamos nessa? Valeu! Esse foi o primeiro capítulo aí. Eu não sei quantos capítulos serão dessa nova série sobre guitarristas, diria injustiçados, mas que são feras, né? Então, sabe quem tá chegando agora? Dr. Ray com sua coluna escrita por Roberto Chalub da Acorde 7, Blues e um pouco mais. Volto depois deles aí, que ainda tem muita coisa para rolar na panela do rock. Segura aí, velho. Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalub. Episódio 29. Festivais de Blues no Brasil. Sem sombras de dúvidas, ouvir a sua música preferida e ver o seu ídolo musical ao vivo é a experiência mais relevante para os apaixonados por música de qualquer estilo, bem como é também a principal fonte de renda de músicos e toda a equipe de produção artística e empresarial que acompanham o artista. Assim, os festivais musicais conseguem unir o agradável ao útil, apresentando diversos artistas que possuem uma linguagem musical próxima àquele público específico, conseguindo dessa forma reunir número muito maior de público do que em shows ao vivo isolados. O Rock in Rio conseguiu definitivamente colocar o Brasil e toda a América Latina na rota dos mega eventos musicais mundiais. E desde a sua primeira edição em 1985, sempre contou com um pezinho no blues, jazz e blues rock, trazendo artistas do gabarito de James Taylor, Al Jarreau, George Benson, AC/DC e os brasileiros Erasmo, Carlos e Barão Vermelho. E acontecem anualmente no Brasil vários festivais dedicados exclusivamente ao blues, algumas vezes em conjunto com o jazz e o blues rock, tanto nas grandes metrópoles quanto em cidades históricas e interioranas, que juntam o seu charme pessoal ao já tradicional e inigualável feeling blues, o que fomenta tanto o turismo local quanto a maior difusão e proximidade do blues com o público que ainda não conhece a magia e segredos do blues, além de reunir aqueles que amam o estilo. Nos festivais de blues que acontecem com grande frequência no Brasil e que são completamente ignorados pela grande mídia, é natural sempre contar com a presença de grandes artistas internacionais do blues, nomes reconhecidos do blues no Brasil e novos artistas e bandas em ascensão no cenário nacional. Vou citar alguns desses já tradicionais festivais de blues que considero de maior relevância para vocês acompanharem e, quem interessar, ir conferir as próximas edições. Mississippi Delta Blues. Entre os vinhedos da Serra Gaúcha, mais precisamente em Caxias do Sul, surgiu em 2008 o Festival Mississippi Delta Blues, e desde a sua primeira edição trouxe ao Brasil nomes como J.J. Jackson e Magic Slim. Na edição de 2023, fez uma homenagem especial a B.B. King, se inspirando no B.B. King Museum, em Indianola, Estados Unidos, para criar o ambiente blues dentro do Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Dentre as principais atrações do último evento, destaco as apresentações de Alfonso Doc Sander, Claudette King, filha de B.B. King, Fernando Noronha e Black Soul, do Rio Grande do Sul, e Tony T.C. Coleman e Igor Prado. Ibitipoca Blues. Na área de camping denominada Ibitilua, em plena serra do Ibitipoca, Minas Gerais, acontece o Ibitipoca Blues, normalmente em agosto de cada ano. Além de levar o blues para uma região repleta de natureza, montanhas e cachoeiras, o festival ainda arrecada materiais escolares e livros para doação a escolas públicas e creches da cidade de Conceição do Ibitipoca e vilarejos próximos, contribuindo com a função social de levar a arte e cultura a toda parte. Privilegiando os artistas nacionais, na edição 2023 do Ibitipoca Blues, se apresentaram Nanda Moura, do Ceará, Blues Etílicos, do Rio de Janeiro, The Headcutters, de Santa Catarina, Fred Sunwalk, de São Paulo, dentre outros. Jazz e Blues de Guaramiranga. Próximo à Fortaleza, mas também em contato com o verde natural das serras cearenses, e não na praia, é realizado o Festival Jazz e Blues de Guaramiranga, regado a vinhos e queijos em pleno carnaval do Ceará. já trouxe ao Brasil, nos seus 25 anos de existência, artistas como Stanley Jordan, Tony Horta, Blue Jeans, De Blues Em Quando e Blues Label, e promete muito mais para o Carnaval Blues de 2025 no Ceará. Best of Blues and Rock, tradicional no Parque Ibirapuera da Mega São Paulo, Best of Blues and Rock trouxe desde 2013 o Fino do Blues de Zakk Wylde, Rich Sambora, Buddy Guy, Ben Harper, Joe Satriani, Jimmy Vaughan e nossos brazucas Nanda Moura, Irmandade do Blues, Igor Prado e muitos outros para a maior celebração do blues na capital paulista. Em 2024, ocorreu entre os dias 22 e 23 de junho, e o festival também se estende a cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, em datas que ainda não estão confirmadas para 2025. Acho que em cada canto do Brasil que tem alguém apaixonado pelo blues, acontecem shows e eventos diretamente voltados ao blues. Às vezes em maior proporção nos palcos dos mega eventos, outras vezes só tocando seu violão em sol aberto e relembrando as composições de Robert Johnson, Muddy Waters, Howlin' Wolf ou criando as suas próprias músicas de blues. De qualquer forma que seja, o importante é que o blues continua vivo e influenciando gerações por mais de 2 séculos. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Yeah. 1, 2, 3 e... Hey, deixava o povo contente se o rio voltasse a ser limpo, voltasse a ser forte e valente, sem lama, esgoto ou garimpo. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, minha Senhora, misericórdia, meus santos, ouça meu pranto agora. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, minha Senhora, misericórdia, meus santos, ouça meu pranto agora. Meu mundo está de pernas pro alto, eu só penso sem você, você não tem compaixão. 7 horas da manhã, mais uma noite em claro, uma madrugada sem fim. Você roubou minha paz, meu sossego, enfeitiçou minha cabeça e não dá bola pra mim. O que é que eu tenho, doutor? O que é que eu sinto essa dor? Qual o remédio que vai me curar? Doendo forte, roendo meu peito, assim não tem jeito se ela não voltar. O que é que eu tenho, doutor? O que é que eu sinto essa dor? Yeah. danger. I used to run when I wasn't in a hurry. I spent all my time looking for what I had lost. I lived on the run without ever being hunted. And every time the rain falls, I ran away looking for shelter. Until the day I realized rain was only water. Now I'm the man who walks in the rain. I'm the man who walks in the rain. Escrita por Roberto Chalub e narrada com maestria por Dr. Ray. A propósito, ficou bem legal essa collab aí. Dr. Ray, Homero Bicalho e a dona Ribeiro lá de Raposos, Nova Lima, né? O Lamento aí, Misericórdia pelo Rio das Eras. Bem legal. Então, uma sessão de abraços aqui, para falar nisso. É, para a galera sempre colada aqui no Panela do Rock, a turma do Rock em Feira de Santana. Bira, Rony, Emerson, Ranulfo, Léo, Drica, Meire, Tamara, Jeff, Tony, Alessandro, Angel, Diego. Bom, não lembro o nome de todo mundo, né? Mas pra galera do Visgueira aí, a Curva de Rio, de Feira de Santana, Gilson, Fabrício, Clay, Bingo, Grande, Silvano, Ronaldo e todo mundo que tiver na porra do boteco aí. A família Chau em Feira de Santana, o Jaelson, o professor Roberto, o Davi Salomão, lá em São Paulo, Gonzalo Munhoz no Chile, a Lola Fernandes na Espanha, Carlos Baraça em El Salvador, em Salvador, Salvador Bahia agora, hein? Juninho da Alfa Rock, o Lula da Síndrome K, o Ronaldo Pitanga, o Luiz Omar, o André Vilar, pô, esqueci alguém aqui que eu tava pensando, a Ângela, lá no Sul, o Jorge Turino, o Jerônimo Dachos lá em Fortaleza, o Patrick lá do Capim na Palheta, que toquei aqui no Panela do Rock hoje em Manaus, e o meu filho Theo em BH, o pessoal do Caveirão, né, velho, a Luciana, o Rafa, essa turma toda que tá ouvindo o Panela do Rock aí. Agora nós vamos, por falar nisso, com o blocão do Caveirão. Então, um abraço também pro pessoal lá de Serrinha, que a semana que vem vai ter rock and roll lá, hein, bicho. Tem um cover do Kiss, um cover do Iron Maiden e acho que Sister of a Down, bem legal. É o Cristiano conduzindo essa parada, bem legal. Então, a galera do Caveirão pediu, nós vamos tocar aqui, beleza? Blocão do Caveirão, o botecão parceiro aqui do Panela do Rock, lá em Contagem, né, no Jardim Laguna. O pessoal pediu Guns N' Roses, Bon Jovi, Sister of a Down, Metallica, Aerosmith e Green Day. Pessoal focadão nos clássicos. Então, aquela gelada aí, respeitinho, rolando solto. Abraço, Luciano, espero que esteja melhor. Abraço pro Rafa também. Um abraço pra galera do Dracar. O Dracar é o Dracar Rock Bar em Cachoeiro do Itapemirim. Sempre levando novidades pra galera lá. Então, um abraço pro Capilé e pra turma de Cachoeiro do Itapemirim, terra de Roberto Carlos e Jair Bala. Vamos nessa, blocão do Caveirão. Já falei demais, um abraço aí. Se liga. Where do we go now? Where do we go? Ah!

friend of mine. The tables have turned. Yeah, calls me in and where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and goods, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. É isso aí, galera do Caveirão, foi o bloco aí da turma do Caveirão Rock Bar, lá no Jardim Laguna, em Contagem, Minas Gerais. Um abração pro Rafa e pra Luciana. E, pô, galera, vocês que estão curtindo aí, peçam músicas, tentem ser criativos, sair um pouco dos clássicos, assim, pedir aqueles lado B e tal, beleza? Mas, bom, vamos dar sequência aqui no Panela do Rock. Todo mundo tá ligado que Ace Frehley, guitarrista da formação original do Kiss, morreu aí há poucos dias, né? E a semana passada eu não fiz essa homenagem a ele. Então vai ser agora. São 10 sons da carreira dele com o Kiss. E vamos fazer isso em dois blocos, beleza? Primeiro bloco, a gente vai de Parasite, do álbum Harder Than Hell. Into the World, do Psycho Circus. Fractured Miller, daqueles álbuns solos que o Kiss lançou na década de 70. Então esse é do álbum do Ace Frehley. Dark Light, do Music from the Elder. E Torpedo Girl, do Unmasked. Primeiro blocão da homenagem a Ace Frehley, que eu não podia deixar passar batido não, porque isso teve muita influência em minha vida. Vamos nessa aí, primeiro bloco, Ace Frehley. Vamos nessa. She thought she knew that, but she didn't.

foi aí a primeira parte do especial Ace Frehley, né, cara? Eu não sei se você percebeu aí como que Kiss original lá da década de 70 era bem diferente do Kiss de hoje, assim, né, cara? O tamanho que teve, as repercussões, como que virou uma banda de heavy metal, mas se você ouvir os sons aí, não é bem isso, não. Não que seja ruim, pelo contrário, bom, história é história. Mas é, o que eu acho massa é que assim, as pessoas levaram para um lado que não é realidade. O próprio Kiss se aproveitou disso também. Bom, vamos para a segunda parte aqui do especial Ace Frehley, Strange Ways, do Hot Damn Hell, Rip It Out, do Ace Frehley de 78, né, daqueles álbuns lá que gravaram, cada um gravou um álbum solo. Comercialmente foi uma bosta, mas tem as músicas boas, né? O Peter Criss e o Ace Frehley conseguindo fazer bons discos. Se você tiver a oportunidade, vai ouvir. Cold Gin, do Kiss de 74. New York Groove, também do Ace Frehley de 78. E Shook Me, do Love Gun, também de 78. Beleza? Eu volto daqui a pouco para dar um recado aí para vocês. E vamos nessa, Ace Frehley especial. You live. New York blue. Bom, esse foi o especial Ace Frehley. Espero que você tenha curtido. Mandar um abraço especial aqui para Alex Julian Fernandes do Phoenix Fest, também conhecido como Alex Frehley. Phoenix Fest lá da Argentina e pelo mundo inteiro, grande incentivador da música autoral mundial, né, velho? E então é isso. Na sequência aqui, Especial Express com o Ariel e participação da Deli, diretamente da Argentina. Eu fui e volto a semana que vem. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Abraço! Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo Special Express. Acá les, quien les habla, Andy Fernández, desde Buenos Aires, Argentina. Invitados, convidados por Robert Cohen, de este gran programa que nos precede, para el lado rock. Así que en esta media hora vamos a escuchar cosas que nos gustan, así vintage, bandas tal vez perdidas, olvidadas. Y bueno, vamos a empezar con una banda inglesa. Bueno, esta banda viene, la encontramos a partir del cantante Rod Evans, el primer cantante de Deep Purple. Se juntó con el baterista Bobby Caldwell de Johnny Winter y bajo y batería de Iron Butterfly, Larry Reinhardt y Lee Dorman. Bueno, hicieron creo que tres discos. Este es el primer disco, el primer tema. Me gustó mucho la composición, la parte rítmica sobre todo. Se llama Dancing Badly Backwards. La banda Captain Beyond de 1972. Dancing on the sea. Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos con una banda de Argentina, que es una banda de culto realmente, porque no llegó a grabar un disco, grabó este demo en 1976, se llama OM, la banda, OM, y hace rock progresivo. Vamos a escuchar uno de sus temas de ese año, El Repasador Americano, por OM. Thank you. Bien, vamos con el último tema, así le damos lugar a David Rock. Y agradecemos ya mismo al auspicio de PC Computación. PC.computación es el Instagram. Obviamente un servicio de informática de Buenos Aires, Argentina. Lo pueden encontrar ahí también los datos, más datos en nuestro Instagram, el locoacople.producciones. Así que vamos con un, bueno, como no podía ser de otra forma, un homenaje a quien ha pasado a ser una leyenda, ya que es Ace Frehley de Kiss, que ha fallecido estos días. Y bueno, vamos a escuchar justamente un tema donde él es como que pide que lo recordemos, ¿no? Remember Me, de 1989. Así que lo dejo con esos y luego con la excelente compañía de David Rock con su bloque de, en este caso, Rock Under, pero también mucho más. Abrazo. Dead of night, my mind is flashing back to when the world was right. Your guns and bombs keep rolling off the assembly line, and people keep on starving, and you think that's just fine. With my head in the clouds, it's easy to straight. Remember me, it's not too late. Remember me. Well, I'm floating and spinning and flying above the Earth's atmosphere, and I got a few things to say you may not wanna hear. Now there's just enough time to repair it, as long as you don't let it get you down. But there's not a whole can't do for yourself when you're buried underground. With my head in the clouds, it's easy to see. We better live together peacefully. You know the world is still your family tree. So keep it straight. Remember me. It's not too late. Remember me. Yelling and screaming and lying and cheating and robbing and preaching that we've heard it all. Yeah. We need some loving and caring and kissing and hugging and helping each other, or we're gonna fall. And that'll be all. Remember me. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Debbie Cruz Cordero desde Buenos Aires, Argentina. Y estoy acá principalmente agradecida a Ari que me da este espacio para poder seguir haciendo lo que a mí me gusta, como siempre les digo. Y bueno, hoy traje dos bandas, una que se llama Mandalas Rock, que es una banda de zona sur, Buenos Aires, Argentina. Se formó en el año 2024, pero recién este año tomó la formación actual y acaban de grabar su nuevo álbum Fragmento del Caos. Un álbum con 11 canciones que recorren distintos estilos, fusionando el rock con la psicodelia y, bueno, el rock and roll. Fue grabado en vivo en ABD Records. Ellos son Román Salas en voz, teclado y guitarra, Gustavo Catalán en guitarra, Alejandro Palomeque en batería y Elías Martínez en bajo. Y la canción que les traje para escuchar se llama Dos Campanas. Así que ahora escuchamos a Mandalas Rock. Lo vas a encontrar, sé que un día lo comprenderás. Solo estás rodeada por demás, por esas dos campanas. Thank you. así pasó Mandala Rock con Dos Campanas de su nuevo álbum Fragmento del Caos. Los chicos se van a estar presentando el 2 de noviembre en Café Berlín, en la calle Avenida San Martín 6656 en Buenos Aires, Argentina. Los van a encontrar en Instagram como mandalas.rock y en YouTube Mandalas Rock. Vayan ahí a YouTube a escuchar que está el álbum completo con las 11 canciones. Denle amor. Y bueno, nada, mucho éxito para los chicos de Mandalas Rock en este nuevo comienzo. Y ahora sí, llegó mi última presentación. Y bueno, dando vueltas por ahí, encontré este lanzamiento de la banda Paralandra, que pertenece a un EP de versiones que lanzaron recientemente. Sé que a veces las versiones no son para todos, pero bueno, como se acerca Halloween, me pareció buenísimo compartirla. Paralandra tiene en la voz a Cassandra Carson, que es la hija del guitarrista Paul Carson. Y la verdad que me gustó mucho esta versión. Así que los dejo con esta música y me despido hasta la próxima semana con una nueva colaboración de Debbie Rock. Muchas gracias y chao. Suena ahora Paralandra y su versión Thriller. Disfrútenla. Música. Bye.